Foi unânime a votação dos deputados municipais na sexta-feira à tarde, no arranque da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, diante da moção de censura ao executivo de José Carlos Alexandrino, apresentada por António Lopes, contra o facto de a moção entrar no período antes da ordem do dia e não da ordem de trabalhos. Lopes ausentou-se dos trabalhos da Assembleia e o próprio não participou na votação. Todos os deputados votaram contra esta moção de censura. António Soares, presidente da Junta de Freguesia de Travanca de Lagos, foi o primeiro a opor-se à moção de censura, que considerou banal e que não apresentava alternativas nem soluções. Senhor António Lopes, não está cá, mas quero dizer, mesmo assim, que eu estava à espera de uma moção de censura entre bombas arrasadora. Mas não é isso que aqui se apresenta. Esta moção de censura, no meu entendimento, é banal, não apresenta consistência, nem sequer coerência, relativamente ao efeito que talvez pretendesse. É um conjunto de generalidades do senso comum, de comentários de café, mas não apresenta alternativas nem soluções. Aliás, contém mesmo muitas contradições e imprecisões. Luís Lagos, do CDS-PP, também justificou o voto contra devido à falta de alternativas. Criticou o Partido Socialista por não ter avançado com uma moção de confiança ao executivo. Na opinião do jovem centrista, não chega a fazer política pela negativa. É preciso mais. Sr. António Lopes, o CDS e eu não votamos uma moção, não sei se está a funcionar, não votamos uma moção de censura. Este executivo municipal, porque, para existir uma moção de censura, isto faz parte das regras políticas e das boas regras políticas elementares, tem que existir uma alternativa. E nós temos que ser sinceros, hoje o Conselho não tem uma alternativa. Não tem. É preciso dizer que não tem, com todas as letras. Nós estamos há 2 anos de umas eleições autárquicas e temos o maior partido, o partido da oposição, o partido com maior responsabilidade para formar essa alternativa, completamente em cargo. Completamente indicados, e basta vermos o esforço que alguns elementos do PSD fazem para vir às Assembleias Municipais, que não representa o PS, com algum brilhantismo, como o engenheiro Rafael, mas é pouco. E eu admiro o esforço deles, mas era preciso muito mais. E sem uma alternativa consistente, válida, capaz, que o CDS tem ajudado e quer construir aqui, com proposta política, e alguma tem sido recebida, e bem, até na área da família, pelo atual Executivo Municipal, e tem apreciado isso, na questão do IMI, na questão da tarifa familiar de água, e outras propostas que já foram recusadas, mas que no futuro podem vir a ser aprovadas com a questão dos manuais escolares. É preciso construir uma alternativa. E para além de construirmos uma alternativa, também não chega, e não é isso que os nossos municípios e concidadãos esperam de nós, que façamos política só pela negativa. Não chega. Também contra a moção, o socialista Raul Costa notou que a mesma não reflete o sentir das populações e desafiou António Lopes a candidatar-se às próximas eleições autárquicas. Temos que reconhecer quem merece uma moção de censura, é mesmo quem tem este tipo de comportamento, quem tem esta incoerência, até pela atrapalhada que faz do uso das competências do Estado Nacional. Temos em face da postura, em face das contradições que vais vir com o passar das sessões da Assembleia Municipal, depois de tanta crítica, tanta queixa, incluindo recursos aos tribunais, depois de terem ultrapassado as suas competências do Estado Municipal, pensamos que só lhes restam despejos sobre o Estado Municipal. Em coerência, o senhor deputado municipal António Lopes tem que assumir as suas responsabilidades públicas, assumir-se como uma verdadeira alternativa e ir a voto nas próximas eleições autárquicas. Deixamos este desafio e depois todos saberemos quem realmente estará ao seu lado ou não. Quanto a tudo o resto que está na moção, não nos merece mais comentários, porque muito daquilo que se critica era o que os seus deputados defendiam há uns tempos atrás da campanha eleitoral e pensa que está tudo. Do lado do PSD, Rafael Costa referiu que a bancada não se revê com o conteúdo da moção, que poderia ser mais proativa. Pensamos que esta moção, portanto, nesta altura, é descrevida no tema e tem algum conteúdo com o qual não nos revemos. Pensamos que esta moção poderia ser mais proativa e faltam ideias alternativas, bem como propostas poderiam ser incluídas, não apenas a crítica, pela crítica, no voto abaixo do portanto, o Executivo Municipal. E, portanto, daí o nosso voto contra esta moção. José Carlos Alexandrino, Presidente da Câmara, e visado desta moção, não se alongou na reação à moção e resultado da votação, citou Churchill para partilhar da ideia de que são mais importantes as consequências dos seus atos do que as críticas que lhe são dirigidas. Mas como eu disse, ele está a visitar Churchill. E em 22 de abril de 1926, Churchill disse isto: não seremos julgados pelas críticas dos nossos adversários, mas sim pela consequência dos nossos atos. Disse mais: um fanático é alguém que não consegue mudar de opinião e não quer mudar de tema. Muito obrigado. A discussão em torno desta moção de censura, apresentada sexta-feira à tarde por António Lopes contra o Executivo Municipal de Oliveira do Hospital, uma moção que foi rejeitada por todos os elementos daquele órgão autárquico, de realçar, no entanto, que fruto desta discussão e tendo em conta o repto que foi lançado por Raul Costa a António Lopes para que se assuma como uma alternativa e se candidate data às próximas eleições autárquicas, António Lopes acabou por referir mais à frente, no decorrer daqueles trabalhos, que sim, seria candidato à Câmara Municipal.